rosa de Sarum, entre espinhos sou amada, qual o lírio entre as flores. Assim é a minha jornada. Levanta-te, amiga minha, formosa, vem me encontrar. O meu amado já vem, a voz doce a me chamar. Levanta-te, amiga minha, formosa, vem me encontrar. O meu amado já vem, e em seu amor quero estar. Sustenta minha alma, Senhor, com passas e maçãs de amor. Na sombra da tua graça encontro paz, meu Salvador. Levanta-te, amiga minha, formosa, vem me encontrar. O meu amado já vem, a voz doce a me chamar. Levanta-te, amiga minha, formosa, vem me encontrar. O meu amado já vem, e em seu amor quero estar. Eis que passou o inverno, flores voltam a brotar. A voz da rosa amiga minha, formosa, vem me encontrar. O meu amado já vem, a voz doce a me chamar. Levanta-te, amiga minha, formosa, vem me encontrar. O meu amado já vem, e em seu